Ei, Frank! Eu sou um louco no estúdio! Come on! Numa linguagem um tanto louca, o meu nome é Frank. Frank, vou dizer de boca para boca é que eu sou louco. Aquele louco que anda pelado na rua com a mão no bolso. Aquele louco que deseja ter o mar no copo e as estrelas no céu da boca. O louco que dorme no chão pra não cair da cama quando o sonho for muito alto. O louco que pensa em você a todo instante, pois o instante não pode pensar em ti. Eu ficaria de cueca no Alasca porque eu sou louco por você. Get up! Come on! Get up! Come on! Get up! Mas eu sou louco e daí? Eu sou louco que ouve vozes na geladeira. Eu sou louco e não troco o meu modo de ser por qualquer besteira. Eu sou um dos loucos que sente prazer em ser e vejo disco voadores dançando na TV, porque eles querem que eu quero serem vistos por cegos. Eles querem aprender como eu que sou louco e não tiro minha roupa por nenhum pouco, pois eu ando com a cabeça para cima pensando no horizonte. Se você disser que não me ama, eu vou dizer um monte pra você na cama. Get up! Come on! Get up! Come on! Get up! Se o amor pudesse ao menos responder toda a loucura que eu sinto por você, quem sabe a dor e a louca dor do amor partisse e fosse embora. Mas me parece como numa prece ouvi dizendo uma voz daqueles que a louca dor do amor mas fez sofrer. E lhe digo que mais vale sofrer loucamente até mesmo morrer do que viver no paraíso sem você, você. Get up! Come on! Get up! Come on! Yeah!